Paixão Imperador. Depei. Bora mais. Depei. Tem que respeitar. Tem que respeitar, meu filho. Bora, chama. Traz a maquininha, vai. Pode arrumar as malas que a partir de hoje. Bora, Júnior Brutos. Pode vestir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir. A minha família vai me desertar. Não tô nem aí, deixa o povo falar. A partir de hoje tu vai ser minha mulher. Eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga. Você vai ser. A partir de hoje tu não ser minha mulher. Eu vou tirar você. Bora, Marcos Salles, parceiro. Tu não é mais rapariga. Você vai ser. Pode arrumar as malas que a partir de hoje. Alô, Fernanda, Kelly, Cadu, Carlos Henrique e Heloísa. Abraço, Ciel da mídia. A minha família vai me sentar. Não tô nem aí, deixa o povo falar. A partir de hoje tu vai ser minha mulher. Eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga. Você vai ser. A partir de hoje tu vai ser minha mulher. Eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga. Você vai ser. Caiu o copo.